Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 150 kHz AM e agora através da internet, atingindo o mundo todo pelas redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também vem difundir as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Ligue para nós para participar do nosso programa, que quem estará conosco hoje é o nosso irmão Maurício Tomé, que vai falar sobre os 12 trabalhos de Jesus. Interessante, né? Porque eu conheci os 12 trabalhos de Hércules, né? Não tem? De Jesus. Vamos ver esses 12 trabalhos de Jesus com Maurício Tomé, que tenho certeza que vai ser bem divertido, né? Os 12, é 12 segredos ou 12 trabalhos? É 12 segredos. Então eu estou falando errado. Os 12 segredos de Jesus. Engraçado que eu pensava que Jesus não tinha segredo. É legal falar, o Maurício Tomé não chegou ainda, por isso que eu estou falando aqui. O segredo primeiro era que o Maurício não chegou e eu já acabei de desvendar o segredo. Que ele falou que ia chegar um pouquinho depois do início do programa. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se quiser também, participe pelas nossas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Um bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia para você que está nos escutando na rádio, Super Rádio Piratininga. E para você que está nos assistindo ao vivo aqui no Facebook Live. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ficar gravado e também na nossa rádio online Vivência Espírita. Então, se você não tem aí o nosso aplicativo, abaixa e entra no Android, escreve lá Vivência Espírita e abaixa o nosso aplicativo para ouvir a nossa rádio 24 horas. O Maurício acabou de chegar, vocês vão ver aí, agora o Facebook ele denuncia, né? mas ele já tinha avisado a gente aqui que ia atrasar uns minutinhos. Mas não tem mais, na rádio antigamente, né, você conseguia saber, né, não conseguia saber, né, porque era só o som. Agora no Facebook Live está todo mundo vendo. Então, pessoal, acesse aí vivenciaespirita.com.br e baixe o nosso aplicativo ou põe barra rádio para entrar também. Lembrando que tem o evento do Chico, a gente está menos de um mês para o evento do Chico. Entra aí, chicoxavier2017.com.br, que ainda dá tempo de se inscrever. Ainda tem vagas lá, tá acabando, finalzinho, mas ainda tem. Pode sim, entrar aí e participar. chicoxavier2017.com.br. Vamos lá para a nossa prece de abertura com o nosso irmão Edson Figueiredo, do Jefa. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje, pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os 12 segredos de Jesus. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de luta, de doutrina, Maurício Tomé, para falar sobre os 12 segredos de Jesus. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Rodrigo. Aos demais amigos aqui presentes. Bom dia também, você que está escutando em casa. É sempre uma alegria, a gente fica muito feliz toda vez que está aqui com vocês. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. E aqueles que não foram viajar no feriado estão aqui conosco. É verdade, é. O feriado tipo, só foi em São José dos Campos, né? Então, teve gente que em outros lugares não era um feriado. Então, feriado meio... Eu não tive feriado, né, Jorge? É. Porque o meu trabalho é no Vale Todo, então... Não, tem gente que viaja até sem feriado, por exemplo, semana passada, né? Qualquer motivo é motivo para viajar para alguns, né? Mas é uma alegria, estamos aí na atividade, né? E graças a Deus aí também tendo a oportunidade de voltar, passar em algumas casas aí. Mas Maurício, esses 12 segredos de Jesus. Jesus ainda deixou algum segredo para ser revelado para a gente? Porque ele é tão claro, tão simples, já falou tudo para a gente, ainda tem mais 12 segredos a serem revelados para nós? Tem segredo sim. Sabe por quê, Rui? A palavra segredo, ela vem do sagrado. Então, se ele trouxe algo sagrado para nós, ele trouxe um segredo. Agora, o que que acontece com o segredo, né? Por que ele é um segredo? Porque as pessoas que são soberbas, intelectualmente, muito donas de si, elas leem as palavras, os ensinamentos de Jesus e aquilo para ela não significa nada. Aquilo é crendice, aquilo é o maravilhoso, aquilo é uma história fictícia. É para os ignorantes, para os pobres. Para aqueles que são cegos do coração. aí é um segredo. Então, Jesus deixou uma série de segredos. Nós aqui estamos nos referindo ao livro do Jamil Albuquerque, que é presidente lá do Mastermind. Ele é evangélico, porém é um livro sobre Jesus, é um livro dele que não tem nada a ver com o Mastermind, mas que trabalha também a questão de liderança. E aí ele coloca 12 segredos, que são 12 pérolas, né? 12 passagens dos ensinamentos do mestre, onde só aqueles que têm realmente um olhar espiritual é capaz de decifrar. Agora, para quem já foi despertado, para quem já tem o coração aquecido com com os ensinamentos de Jesus, já não há mais segredo, já há vida plena. As pessoas que se integram às lições do Mestre, elas estão numa vida muito mais plena. E essa sim, uma vida que tem muito mais significado. Mas explica para os nossos ouvintes o que significa vida plena para nós, espírito, e para a maioria das pessoas. Vida plena é uma coisa assim, eu vou falar o meu olhar, tá? Não, a vida plena é você estar usando todas as suas capacidades, suas potencialidades no máximo. Quando você realmente tem uma boa vontade, primeira coisa, acho que para a vida plena é ter boa vontade. A boa vontade te coloca em movimento. Você quer realizar, você quer fazer, você quer colaborar, você quer fazer parte, você quer compartilhar. Então, a boa vontade é muito importante. Da boa vontade também vem a ação. Não adianta a gente ter só boas ideias e não realizar. Então, a partir do momento que eu tenho essa busca e começo a querer colaborar, a gente começa também a realizar, se juntar, fazer trabalhos. E quanto mais a gente vive de forma honesta, de forma integrada, de forma ética, quando a gente está integrado com esses ensinamentos de Jesus, tudo na nossa vida tem sentido. Então, por mais que você se canse o dia inteiro na sua atividade, quando você chega à noite, toma um banho, quando você deita na tua cama, você está bem consigo mesmo. Você está integrado com a lei divina, você está vivendo a sua plenitude, você está exercendo o seu ser humano no máximo que você pode. Às vezes parece pouco, porque nós somos pequenininhos perto de Deus, de Jesus, de tantos seres de luz. Mas um pouco do pleno de cada um faz esse mundo muito melhor. Então, resumindo tudo isso aí, viver em plenitude é justamente seguir as orientações do nosso Mestre Jesus? Viver esses segredos. É viver. Não, mas então vamos lá. E qual seria o primeiro segredo? Porque nós temos 12 aqui, vamos ver se se dá para a gente chegar no 12. Eu acredito que a gente chegue no 6. No 6? Até o 6 dá. Mas o primeiro segredo vem de uma passagem que Jesus fala assim para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lá no princípio do cristianismo, nós quando estudamos a escola de aprendiz do evangelho, quem está ouvindo sabe disso, os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho. Seguidores do caminho, né? Então, seguidores do caminho. Então, quando Jesus fala para nós, ele está dando essa chave. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho é seguir aquele, por exemplo, aquele tratado, o maior tratado ético da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Isso é ser do caminho, é viver aquilo. A gente também remete a outras passagens na Bíblia, por exemplo, Moisés foi orientado pela sarça ardente lá no deserto. Deus estava falando que era para Moisés ir falar com o faraó. O faraó na época o Egito era a maior potência da humanidade. E Moisés não tinha nada, ele não tinha exército. Como eu vou falar com o faraó? E ele falou assim, vai lá e fala que o eu sou está dizendo para soltar o meu povo. Quando a gente fala eu sou, e isso porque depois no tempo lá de Jesus, falar eu sou era uma blasfêmia, ninguém podia falar isso. E Jesus fala isso e nos recomenda falar. Porque o eu sou é uma frase, é uma chave, uma coisa muito poderosa. Isso. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou o eu sou, a gente está arregimentando uma energia tremenda. E o primeiro segredo é esse. Quando a gente vive esse caminho, quando a gente trilha esse caminho que Jesus fala, eu sou o caminho, quando a gente faz isso, a gente está se integrando à lei divina. Quando eu fico seguro disso, quando eu fico integrado com essa lei, as coisas que eu faço dão certo, e eu falo assim, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa reformada, eu sou uma pessoa mais alegre, eu sou uma pessoa determinada, nós estamos usando esse mesmo princípio, que é o princípio de você realmente viver aquilo que você acredita. Sim. Então Jesus tinha uma missão. E ele nos deixou a missão, quero seguir aquele caminho. Então ele fala para nós, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós podemos nos apropriar desse poder do eu sou. Quando eu estou com Deus, eu sou pleno. Quando eu estou com Deus, tudo que eu faço tem uma capacidade maior de realização. Quando eu estou de acordo com a lei divina, não contra. O duro é que nós temos pessoas também que falam, eu sou triste, eu sou depressivo, eu sou chato, eu sou arrogante. Tudo que você coloca depois do eu sou, gente, tome muito cuidado. O que você coloca depois do eu sou na sua vida? E é uma coisa muito séria. Então, mas isso aí, eu sou, não acho assim como uma coisa meio arrogante, meio pretensioso de eu sou, quer dizer, a maioria das pessoas parece que vê isso daí como se você fosse uma pessoa arrogante. Personalismo. Personalista. Então, mas esse eu sou, quando você está integrado às leis divinas, você não vai ser arrogante? Como que a gente pode entender Jesus como um arrogante? Ou, se você está vivendo dentro dessa reforma íntima que nós pregamos no Espiritismo, como que você vai ser arrogante? No entanto, você pode sim falar eu sou. Eu tenho uma coisa que vocês me conhecem bem, alguns aí na rádio estão ouvindo, sabem. Eu não gosto muito desse pedintismo, sabe, essas coisinhas de eu, coitadinho, nós não podemos assumir que nós estudamos, que nós estamos querendo melhorar. Não, a gente tem que falar que eu sou o último do último do último, senão eu não sou humilde. É. Humildade, será que é isso? Será que é isso que é humildade? Isso não é falsa modéstia? Sim, eu entendo que é bem por aí. Então você pode sim falar, eu sou hoje melhor do que ontem, por que não? E eu já, e em outras vidas, o que, que a gente já não foi para hoje a gente poder estar tentando um pouquinho mais? Maurício, é igual o espírita, né? Você é espírita, estou tentando ser. Eu falo, então some daqui, vai embora. Para com isso. Eu já escutei isso muitas vezes. Pô, para com isso. Você... não, por quê? Então não vai ser nunca. Porque se você estiver procurando perfeição em qualquer lugar, você não vai ser nunca se for procurar desse jeito. Perfeito é só Deus, igual Jesus disse. Agora, pô, se eu estou lá na doutrina espírita, se eu estou estudando a doutrina espírita, eu sou espírita. E outra coisa, eu não preciso ser catedrático, nem ter curso disso, nem ter curso daquilo para ser espírita. É algo interior. Não existe formação para você ser espírita, não existe formação para você ser católico. O católico, ele pode nunca ter ido na igreja, ele fala que ele é católico. Quer dizer, muito mais autêntico, às vezes, que a gente que é uma falsa humildade. É falsa aquele humildade. Que tem orgulho de ser humilde, né? Tem orgulho de ser humilde. Porque, poxa, para com isso. Pô, você tá estudando, você está frequentando, é igual falar assim, não existe, espírita tem que ser só praticante. Não tem nada disso de praticante. Se a pessoa se sente bem, se ela nunca tiver pisado no centro espírita e ela se adapta com os ensinamentos espírita, ela é espírita também. Exato. Hã? Para que essa exigência? Quem que inventou essa exigência? Né? Eu tenho uma frase do Luiz Sérgio que eu gosto muito, que diz assim, diz esse espírito e não conhecer as obras básicas é o mesmo que chegar numa fonte de água cristalina e só molhar os pés e as mãos. Né? Se você chegar numa fonte de água cristalina, você tem que se banhar com ela. Agora, vamos entrar dentro das casas espíritas e todas do Brasil todo e perguntar, quem leu a obra básica completa? Certo? Então, nós vamos ver que não é a questão de você frequentar uma casa que você é espírita, né? Nós vamos conhecer pessoas aí que nunca foram na casa espírita, que conhecem a obra espírita, que admira, que vive. Aí sim, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Aí a gente joga o joelho no chão e começa a adorar Jesus, que pensa que é isso. Falou, não, para me chegar ao Pai eu tenho que adorar esse homem aí, de algum jeito. E esquece que ele está falando dos ensinamentos, ao invés de estar falando... dele, ele não está falando dele, pessoal, não, ele não puxou para ele. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, pessoal, isso que eu estou passando para vocês é o caminho, isso que eu estou passando é a verdade, isso que eu estou passando é a vida. Para chegar ao Pai, tem que praticar esses ensinamentos que eu estou passando para vocês. Isso, porque Jesus foi o líder que exemplificou. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele não está falando realmente da personalidade dele. Por quê? Porque durante os 3 anos de vida pública, ele foi o caminho. Ele foi o caminho. E como que alguém pode ser o caminho? Primeiro, tem que ter confiança em si mesmo, sabe, Jorge? Claro. Confiança em si mesmo é um princípio, a autoconfiança é um princípio importante para a gente exercer a nossa espiritualidade. Sem confiança, nós vacilamos. A gente não sustenta de pé as nossas ideias. Então, não é ser arrogante, seu Rui. É. Quando a gente fala eu sou, se a gente quiser falar de qualidades, a gente tem que assumir qualidades, porque a gente não tem qualidade, gente. Eu duvido que todo mundo que está escutando agora o programa não tenha uma qualidade para falar de si. Agora, por exemplo, lá no treinamento Mastermind, na sessão 8, nós trabalhamos uma coisa, o elogio. Já percebeu, Jorge, que você elogia as pessoas? E as pessoas falam, nem tanto. O Chico Anísio tinha uma brincadeira lá com o filho dele no personagem da Escolinha. Nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Pera aí, gente. Ele elogiava o personagem, que era o filho, né? E o filho falava, nem tanto, mestre. Gente, por que que nós não sabemos acolher um elogio? E aí você fala para a pessoa, não, imagina. Quer dizer, a pessoa falou, te elogiou, você está desfazendo o elogio da pessoa. Eu saber agradecer o elogio, né? É que nem poxa, agradeça e fala, poxa, isso me dá força para querer melhorar ainda mais. O Jorge tinha comentado aqui do Alamar, né? O Alamar, aconteceu isso com ele, né? Que ele foi apresentar um amigo dele de São Paulo, um advogado muito conceituado, e ele foi apresentar como... Quando você vai apresentar um palestrante, você pega o currículo dele e fala alguma coisa. E o Alamar foi apresentar e ele falou, olha pessoal, vou apresentar para vocês um dos maiores oradores que nós temos no Brasil, um grande advogado, conceituado, uma pessoa... Foi dando todos os elogios, assim, ficou uns 5 minutos falando do cara. Ele subiu no palanque, no púlpito, né? E disse, olha, tudo que o Alamar falou é mentira. E começou a palestra. O Alamar falou, pode me aguarde. Me aguarde. Aí o que aconteceu? Um dia eles estavam numa convenção em São Paulo, só tinha personalidade lá da doutrina espírita, tudo, né? E quando esse advogado chegou, ele falou, pessoal, eu queria apresentar um amigo meu para vocês, é meu amigo, mas é salafrário, viu? Esse cara não vale nada, eu não sei, é um picareta, é um advogado aí que enrola todo mundo, e ainda não sei porque convidou ele para fazer palestra, porque é um orador que não vale nada, a conversa dele não serve para nada, não tem conhecimento nenhum, não sei porque convidou ele. Diz que o cara foi murchando, falou, moço, Alamar, mas por que você fez isso comigo? Eu falei, não, eu estou fazendo o que você pediu, porque naquela vez eu falei aquilo, você falou que não era nada disso, então agora eu estou falando o contrário, estou errado? Entendeu? Outra coisa, a maioria das pessoas que chegam e falam assim, eu não preciso de elogio, eu estava querendo. Então, é falsa moral também, né? Falsa moral. Falsa moral. Pô, você vai dar uma aula, a aula você se preparou para dar aquela aula. Se as pessoas falam que a aula foi boa, porque a aula foi boa. Se você se prepara para ir cantar com o grupo Castelão, por exemplo, quando a gente vai, antigamente eu chegava até no centro espírita e falava, pessoal, não precisa bater palma não. Eu falava, agora não falo nada. Se a pessoa se quiser bater palma, bata palma. Se não quiser bater palma, não tem problema. E tem centro que fala, olha, não precisa bater palma nem para palestrante. Gente, sinceramente, isso, quando a gente bate palma é uma coisa tão espontânea. Você está ali agradecido, grato pelo momento que você passou. Qual é o problema? Não, isso é vaidade. Meu Deus. Olha, Jorge, eu vou falar mais uma coisa sobre o eu sou. Pra gente ficar bem certo do que isso significa. Não tem aquela passagem do Sermão da Montanha que Jesus fala para nós, vós sois deuses? Uhum. A gente não tem que estar certo que nós temos todas essas potencialidades dentro de nós? A gente não tem que ter confiança e fé em nós mesmos depois de recebermos uma lição dessa de Jesus? Uhum. Vós sois deuses. Nós somos capazes. Nós temos tudo para progredir. Quando eu falo eu sou, comece a falar se você não é alguma coisa e comece a viver pensando que você já é aquilo que você ainda não é e garanto que depois de alguns meses você vai ser. Tudo começa com a determinação de chegar lá. Agora, se a gente ficar na posição de coitadinho e ficar o tempo todo falando, não, eu não sou, imagina. É a síndrome do CDM, né? Essa eu não conheço. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Então, gente, esse é o primeiro segredo. Esse olhar dos 12 segredos aqui que o Jamil e o pastor Rodovalho colocam na obra Os 12 Segredos de Jesus. Que a gente se aproprie do eu sou. O que que você é aí em casa? O que que você é? Pense. E procure ver que tudo começa realmente com esse poder da fé. Você quer o que da sua vida? Qual é o motivo de você estar aqui? Se você não sabe, é porque está faltando o que a gente vai falar no outro segredo, mais para frente. Está faltando algo para você ter o poder de dizer, eu sou. Legal, né? Muito bom. Deixa eu comentar aqui as participações. O pessoal tá entrando bastante aqui no Facebook Live, deixando comentário. A Roseli Viana entrou aqui. O Marcos Gaio Lama mandou um bom dia, abraços. Adriana Silva mandou bom dia a todos do Vivência Espírita, senhor Rui Barbosa, Jorge Reis, Rodrigo, Maurício Tomé. Tenham um ótimo domingo. E lembro, amanhã, no Centro Espírita Amor e Caridade, no SEAC, o senhor Rui Barbosa estará nos prestigiando com a sua palestra com o tema Mundo Material e o Mundo Espiritual, qual a diferença? Então, lembrando lá no SEAC, Amor e Caridade, é 19h30, né? É na Avenida Rui Barbosa. Na Rui Barbosa, não, não sei aqui, qual que é a... É, não, acho que aqui ela não passou aqui o endereço. É. E ela falou, não, a Nadir também mandou um bom dia, amigos Rui, Jorge, Rodrigo, abraço ao Maurício Tomé, Conceição Olímpia. Adriana Silva entrou de novo agora. Aurelose Máximo mandou um bom dia, meus irmãos. Felícia Moreno, Elvira Lopes, mandou um bom dia, amigos do Vivência. Ótimo domingo a todos. Obrigada pelos ensinamentos. Então, ó, a Dora, a esposa do Jorge, está aqui também. A Ludmila, lá de Jacareí, entrou. Ivone Moreira. A Irene, lá, minha prima, lá de Santos, também. A gente está em vibrações para o meu tio, que teve um AVC, já está em casa, né, graças a Deus. E esperamos que ele esteja melhorando. E mandar um abraço para o Gustavo, meu primo lá, também, que deve estar ouvindo a gente, né? Então, o Fernando acabou de chegar, né? É. E aí, cadê o Renato? Não veio? Não veio. Eu falei para o Rui que o Renato viria. Bom dia a todos, né? Mas ele está dormindo ainda. Mas o Rodrigo, nós precisamos falar também que nós temos hoje um par de convites para a peça Violeta na Janela, no sábado. É verdade. Então, quem quiser participar, a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas basta entrar aqui e deixar ligar para nós no 3941-9750 ou 3942-9750 e ligar, deixar, mandar um comentário, participar aqui pelo Facebook Live, pelo WhatsApp também. Quem não está no WhatsApp, entra aí no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. O Carlos entrou aqui, ele deixou um recado, mandou um bom dia. Devemos estar conscientes do que fazemos e se trabalhamos para fazer, devemos ficar contentes com o nosso trabalho. Agora, sem brilhantismo. E se o tivermos, deveremos estar conscientes que tivemos e fazemos nossa introspecção para a nossa reforma íntima. Transforme aquele sentimento de brilhantismo em trabalho íntimo. Aí ele comentou aqui do CDM. Jorge, aqui não é CDM, e sim TDM. Tadinho de mim. Legal. O Carlos, ele teve aqui também. Com não, o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras. Tá, e seria bom a gente fazer uma pergunta justamente dessa forma que o Maurício fez. Eu sou. E para as pessoas dizerem, eu sou o quê, né? É, Jorge? Seria uma boa pergunta para as pessoas responderem. Isso, nós temos que fazer uma pergunta, né? Não, como é que é mesmo, Rui? Fala de novo. Eu sou. Não. Tá, mas é que a pessoa, para você fazer, tem que ser bem objetivo, senão a pessoa não... Não, sim, então, eu sou. Mais objetivo do que isso, eu sou corintiano, por exemplo. Puxa vida, que tristeza! Maurício já se arrependeu até de ter começado a falar isso. Não, mas ó, eu vou contar um segredo pra você, viu? Esse é o livre-arbítrio que Deus dá pra nós, viu? Não, mas eu tive... Então, a pergunta seria, quem é você? Quem é você? É uma pergunta mais ou menos assim, curta, né? Quem é você? Fernando, passa pro lado de cá na hora que nós vamos entrar no intervalo. Só pra complementar aqui, Rui, O Nil entrou aqui e mandou pra gente um comentário sobre o eu sou, né? Aqui é interessante porque vamos ler aqui para vocês, né? Porque é muito interessante, né? Muito bacana para fechar isso aqui, né? Para fechar essa o eu sou, né? Que é uma mensagem aqui que ele achou muito bacana mesmo. Que diz assim: a maravilhosa presença divina eu sou, esse magnífico ser de luz, está presente em toda parte, radiante como o sol do meio-dia, resplandece em brilho, luz, beleza e perfeição sem igual. é a magnífica presença do Deus vivo que se individualizou. Essa maravilhosa presença, eu sou, está acima de cada ser humano e uma partícula de luz habita em cada coração humano. E é de quem recebemos a sabedoria, a força inteligente e a pulsação de vida, constantemente. Ela é a presença do infinito e eterno Deus que se individualizou para realizar a sua obra em toda parte do universo. E é quem faz os milagres acontecerem. Toda consciência vem dela, toda cura vem dela, toda prosperidade vem dela, toda sabedoria vem dela, todo despertar vem dela, toda libertação vem dela. Enfim, toda perfeição e beleza advém desse bem-amado ser, a poderosa presença divina, eu sou. Que de uma maneira simples quer dizer eu sou Deus em ação. Luz e alegria. Nossa, que lindo, hein? Pra gente. Sensacional. É um presente. Um presente pra gente, essa mensagem do Nil, né? Quer dizer, quando ele fala se individualizou, ele fica procurando uma pessoa, mas na realidade é eu sou que se individualizou. Tá aqui dentro da gente. É. Né? Então, vós sois deuses. É, né? E tudo que eu faço, vocês poderão fazer melhor. Exatamente. Foi isso que Jesus ensinou para gente. Creio nisso com toda a força da minha vida. Vamos para o nosso intervalo comercial. Agora, tocando a música aqui do Grupo Castelã, do CD Terapia do Abraço, a música é Jesus. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Um dia ele desceu do céu para viver encarnado entre nós. Ainda criança já demonstrava ter a sapiência dos mestres e reis. Seus feitos atraíam multidões, sua fama logo se espalhou. Ensinou que a felicidade e o amor e a caridade estão presentes em cada coração. Jesus, todos teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, para construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento para mim. Tu és princípio, meio e fim. Quem descobrir mudou a minha vida. Jesus, todos teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, para construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento para mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Desceu do céu para viver encarnado entre nós. Ainda criança já demonstrava ter a sapiência dos mestres e reis. Seus feitos atraíam multidões, sua fama logo se espalhou. Ensinou que a felicidade, o amor e a caridade estão presentes em cada coração. Jesus, todos teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, para construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento para mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Jesus, todos teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, para construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento para mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Maurício Tomé, falando sobre os 12 segredos de Jesus. E nós vimos até agora um só segredo, né? Eu sou. E qual seria o segundo segredo, Maurício? Quando Jesus estava já no final da sua jornada, né? Tem aquele momento que ele pede para acharem um lugar para aquela última reunião. O que seria a última reunião? Ninguém sabia, Jesus sabia. E aí Pedro vai, né, junto com... A Santa Ceia. Isso, que precedia, né, João. Eles começam a procurar e ele fala assim, olha, vocês vão encontrar um aguadeiro. Quando vocês encontrarem esse aguadeiro, você vai segui-los. E existia uma senha entre as pessoas que faziam parte dessa comunidade espiritual. Quando as pessoas se reuniam, elas falavam, tinha uma saudação. Jorge, você lembra qual era essa saudação, Jorge? Jorge fala ela todo dia para as pessoas. Paz e alegria. Paz. Paz e alegria. Paz. Então, os evangélicos até hoje mantêm esse hábito de se encontrar entre eles. Cada igreja tem um jeito diferente. Um é paz com não sei o quê, outro é paz com não sei o quê, mas sempre tem a paz. E a igreja católica, Maurício, é paz em Jesus, né? Exatamente, porque quando eu comecei a adotar falar paz e alegria, era porque o espírito Marcelo Rios, que escreve através do médium Jairo Avelar, que é o nosso amigo Jairo Avelar de Belo Horizonte, eu me identifiquei tanto com a frase que eu comecei a falar e depois eu falei, Jairo, será que eu estou sendo, não é, como é que se diz? Plagiando. Assim, plagiando. Falou, não, Jorge, a frase paz e alegria não é do Marcelo Rios. A frase paz e alegria vem lá da época do cristianismo, já disso aí. Ele usa como todos nós podemos usar. Falei, pô, que legal também, né? Falei, também se fosse o Marcelo, você podia usar tranquilo, não tem problema. Mas, aí se você pegar também, todas as pessoas conhecem. Quando você pega os retratos mais antigos de Jesus, por exemplo, ou imagens, aquelas bem antigas, tem um gesto na mão também. Não é só na voz. E os esotéricos, maçons, rosacruzes, tudo conhece esse gesto. Porque e os essênios, que eram os de dentro e os de fora que falavam. Os de dentro, quando eles saíam saíam de dentro dos templos dos essênios, né, os templos, uhum, ou os mosteiros onde eles viviam, tal, eles saíam, mas já tinha os essênios de fora, aqueles que moravam em casa. Quando eles chegavam, eram exatamente essas frases. Aí tinha, quando eles chegavam na frente da casa, eles falavam a frase dessa e a resposta já era assim. E outra coisa era a mão. Pode ver que a mão de Jesus, sempre nos retratos antigos, é dois dedos virados para baixo e os três dedos assim para cima. Cadê, Rodrigo? Minha mão aí. Faz aí. Ó, assim. A mão de Jesus é assim, quando ele cumprimenta, tá vendo? Pode ver lá nos retratos assim, desse jeito. É um sinal para ser, identificado, certo? É assim, ó. Um sinal para ser identificado quando chegava. E falava essa frase quando chegava. E o outro respondia também. Não era assim, não. Assim é o Spock. É assim desse jeito que o Rodrigo está falando. Então é interessante isso, porque quando a gente fala em sinais, em toques, palavras, todo mundo pensa que é só coisa de maçom, coisa de esotérico. Não. Jesus então... era esotérico também. Ele fazia isso. Não, e tinha também aquele símbolo do peixe, né? É naquele livro Médico de Homens e de Almas, eles que conta a história de Lucas, né? Eles faziam, a pessoa fazia um meio círculo, né? E o outro vinha e completava. Era a forma do peixe, né? Um em cima, outro embaixo, né? Para fazer a. Então eles sabiam que aquilo era cristão. E isso que esse segundo segredo, ele vai remeter até o que Kardec nos ensinou lá na frente, que nós aprendemos na doutrina, que os espíritas vão se reconhecer como? Através das suas obras. Das suas obras, da sua realização, de como que vive essa espiritualidade. Você vai saber que aquela pessoa é espírita pela forma como ela se conduz. Isso também é uma forma de reconhecimento. Então, o segundo segredo é como que nós nos reconhecemos através das nossas obras. O que, que nós fazemos? E esses sinais, ao contrário do que muita gente diz aí que é ritual, não é ritual. É realmente uma forma de você encontrar os seus iguais no mundo. Então, por exemplo, no Mastermind, nós temos um comprimento interno nosso, nós colocamos a mão do lado esquerdo do peito levemente, não é porque o coração é a sede da emoção. Nós sabemos do poder do chakra coronário. É onde está a glândula timo. Essa glândula, ela sim é o centro das emoções. Então, nós colocamos a mão em cima da glândula, e nós expandimos o nosso sentimento para as pessoas. Então a gente vai se cumprimentar, a gente se cumprimenta assim. A gente expande o coração, a gente expande essa emoção para as pessoas. É uma forma da gente se identificar. Então, às vezes você está vendo alguém falando alguma coisa que nós treinamos internamente, nós sabemos o que significa, nós podemos nos cumprimentar assim. Ou abraçar pelo lado esquerdo e não pelo direito. As pessoas abraçam, a gente abraça o lado invertido, que é para aproximar mais as glândulas timo uma da outra, né? Como a paz, quer dizer, como que eles iam se identificar ali no meio de Jerusalém, num momento hostil, Jesus estava sendo perseguido, os seus seguidores também, pequenos sinais, pequenas frases, e que também a gente pode transportar para as atitudes. Então eles se cumprimentavam, a paz. E o que significa a paz? Né? Porque para ser seguidor de Jesus, não era só falar a paz. Tinha que viver a paz. E a paz não, é uma coisa muito individual. Quando que a gente consegue viver a paz? E esse é o grande sentido da segunda lição, esse segundo segredo. Como que eu vivo a paz? Porque a paz interior é uma conquista difícil. Poucas pessoas conseguem trabalhar a sua reforma íntima até chegar no momento de paz. Como é que anda essas emoções dentro de nós? O vulcão das emoções, como é que a gente está lidando com isso? Para a gente poder se identificar entre os nossos irmãos com a paz. Chegar como Jorge, paz e alegria. Alguém tem dúvida que o Jorge realmente transmite paz e alegria? Principalmente, o Jorge tem essa marca forte, né, da irreverência, da alegria. Então, podemos... No, né, primeiro momento, ele não apresenta isso, né? Ele tem a cara de sério, de pessoa séria. Cara sério, aí começa a falar e continua sério. Eu sou sério. Não, tem a cara de sério. E continua sério, né? Então o pessoal olha a cara dele e fala, ih, cara, esse cara bem bravo. É bravo. Aí ele continua falando sério e o pessoal morre de rir. Mas é isso, a pergunta dessa segunda lição, e que é para nós refletirmos, cada um em casa, nós aqui, que isso aqui é para cada um de nós, como que a gente está exercitando a paz, porque viver aquela lição, aquele caminho que Jesus nos revelou, é o segredo para quem tem o coração realmente expandido, os olhos espirituais, como que eu estou trabalhando a paz? Porque a paz permite a gente falar eu sou, viu, Jorge? Se eu não tiver paz comigo, eu tenho dificuldade de falar eu sou. Maurício, aí a gente ainda chega, tudo, e aí... como você usou os exemplos no primeiro tópico, nesse aqui, nós encontramos no Sermão do Monte a receita de salvação. Mais uma receita de salvação, né? Porque quando a gente pega lá o quadro do juízo final, que é aquele que ele pede para todo mundo praticar a caridade, a separação do joio e do trigo, né? Quem estiver do lado direito, aqueles que, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Então, aquela passagem do quadro do juízo final. Isso é uma receita de salvação, né? Que Jesus passa. E a outra está diretamente ligada a essa, que é quando ele passa as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Falar, né? Os mansos e os pacíficos é os que herdarão a terra. Exatamente. Né? Outra receita. Falou, você quer ser uma das pessoas que vai herdar a terra? Quem que vai herdar a terra? Eu não posso ser imediatista, porque se eu pensar que eu sou imediatista, eu posso morrer amanhã e não vai adiantar nada. Eu sou bem-aventurado, né? Eu tenho que saber que existem outras encarnações, que existem as idas e vindas, e se eu for, né, eu sendo uma pessoa mansa e pacífica, eu consigo herdar essa terra. Consigo ser daqueles que vai viver aí essa terra melhor, essa terra regenerada, e progredir junto com ela. Então é mais uma passagem de Jesus que vem exatamente ao encontro desse segundo segredo que você está contando aí para nós. Então é isso. Então, que a paz habite cada um de nós, né? Que a gente consiga conquistar, porque isso é uma conquista, isso não é dado. Uhum. Nós temos o potencial da paz, mas a paz tem que ser conquistada. Deixa eu falar mais uma coisa, que senão a gente não fala, né? O Fernando está aqui e às vezes nós estamos chegando às vésperas, né, do nosso encontro. Dia 19 e 20 de agosto, nosso encontro nacional, 10º encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que acontecerá no Parque Tecnológico. O Rodrigo disse que ainda dá para a gente se inscrever. Tem algumas inscrições, ainda algumas vagas para inscrições, né, para vocês se inscreverem. E às vezes a gente esquece de falar, né? Que quando nós, lá na revista que está saindo agora, nós estamos contando da solicitação, quando o Bacelli convidou São José dos Campos para ser a sede, e o medo que nós passamos de sair conversando com todo mundo, com o Rodrigo, com o Nil, com o Helder, e liguei para você, para o Rui, aqui para São José dos Campos, né? Mas a gente sempre teve uma pessoa por trás da gente, ou do lado da gente, que foi o Fernando. Sempre do lado para poder nos apoiar. Então, quando a gente fala assim, nossa, o Rui falou, vamos tocar para frente que a gente dá um... Não é dar jeito, não, senão vira jeitinho, né? Que a gente consegue aqui, e é porque nós sempre temos o Fernando para viabilizar muitas coisas para nós. Então, se hoje nós estamos programados para fazer um evento no Parque Tecnológico, que sem dúvida é o maior centro que nós temos, assim, de fazer palestras, né, de fazer convenções, de fazer congressos em São José dos Campos, é graças ao Fernando, a interferência dele, pedido através da Câmara Municipal, através dele como vereador, fazer esse pedido e a gente conseguir fazer esse evento no Parque Tecnológico. Então, nem sempre a gente tem oportunidade, a gente só tem a oportunidade quando a gente está junto, de agradecer, mas aqui eu queria agradecer em público o empenho do Fernando disso e de muitas outras coisas que ele sempre está envolvido e nunca aparece por isso. Se a gente não falar, ele fica na dele lá o tempo todo, que não fica se vangloriando porque arrumou isso e aquilo. Pessoal, arrumar um parque tecnológico para fazer um evento não é fácil, é muito difícil, né? Tem que ter alguém que tenha crédito na cidade, por exemplo, igual o Fernando, de chegar e conversar diretamente com o prefeito, conversar diretamente com o diretor, com o presidente, diretor do Parque Tecnológico, conversar com esse pessoal, mostrar que o evento é um evento importante para a cidade, que se fosse simplesmente um evento religioso, a gente nem conseguia, e se a gente for fazer o pedido só, sem ter alguém para falar, para interferir por nós, você não consegue chegar lá e falar, não, vocês estão querendo fazer encontro religioso. Mas tem que ter alguém para chegar e falar, pessoal, não é um encontro religioso, é um encontro de cultura. É um encontro onde vai ser mostrada uma obra de um dos escritores, se você falar só do encarnado, que é Chico Xavier, dos escritores mais importantes que nós temos nesse país, né? E no mundo, que é Chico Xavier. Então é mostrar a obra de Chico Xavier para todos os cristãos, que não é só para espírita. E o Fernando que fez todo esse meio de campo para a gente, e graças a Deus nós conseguimos ganhar esse espaço para a gente fazer o nosso encontro lá. Então, Fernando, eu queria agradecer você em nome do Vivência Espírita, em nome da comunidade espírita de São José dos Campos, em nome dos amigos de Chico Xavier. Jorge, não é só isso também, né? Nós também, através da solicitação do Fernando para a Unimed, nós conseguimos uma ambulância gratuita que vai ficar lá no domingo, né? Para atender as pessoas que tiveram alguma dificuldade. E também o teatro, nós conseguimos um preço bem especial para a peça Violeta na Janela, que vai ser no dia 19 e no dia 20 aqui também, tá? Tem dois ingressos aí para ser sorteado para o Violeta na Janela. E né? Agora vamos passar a palavra para o Fernando. A gente agradece muito o deputado. Ah, não, deputado não, ainda é vereador. Vereador. Né? Mas vai chegar lá. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os ouvintes. Fiquei muito feliz. Ontem fui confirmar com o Rui que eu viria no programa, ele falou quem era o convidado, aí que eu fiquei mais feliz em vir mesmo. Prazer em vê-lo aqui, meu amigo. Olha, e agora, como é que você fica com o elogio assim, Maurício? Eu agradeço. Muito obrigado. É verdadeiro. E o Rui, o Jorge aqui, ele comentou um negócio, quando ele ficou incumbido, né, ele e o grupo, né, o Rui, ele, todo esse grupo, Rodrigo, o Helder, de fazer o evento, ele teve um frio na barriga, né? E é engraçado que para quem... Maurício, para quem fez um programa, da ideia do programa Vivência Espírita aí, na prática, em menos de um mês, não podia ter frio na barriga, né, para fazer qualquer tipo de evento, né? Mas esse friozinho na barriga que faz com que a gente corra, né, Rui? A gente lá na entidade nossa, Farmácia Comunitária, a gente faz bingos, eventos grandes, mas sempre que a gente começa a organização de qualquer evento, particularmente eu falo para minha equipe, né? Eu tenho um friozinho na barriga, sabendo que temos os parceiros, sabemos que temos as pessoas que irão apoiar com patrocínio, mas sempre esse friozinho na barriga é importante. Não, e o importante é que nós fomos lá no parque, né, Jorge? E uma pessoa que é muito influente aqui na cidade, conte comigo. Quem vocês precisarem, pode contar comigo, que é o nosso... grande companheiro Felipe Cury. Felipe Cury, Argos também, né? Presidente lá, né? Sim, é o vice-presidente ali do Parque Tecnológico. Mas como o Jorge falou, né? A gente corre atrás, ajuda, porque sabe que atrás tem uma grande equipe, quem vai organizar isso. E é um prazer pra gente ajudar. Aprendi algo com meu pai, o Rui, que é prova. O Jorge conheceu ele um pouquinho, Maurício, acho que não teve essa chance, essa oportunidade, nem o Rodrigo, mas meu pai ele fazia as coisas. Eu conheci ele aqui no programa. Ah, sim. E ele presente sempre geralmente aqui, né? Ele vem aqui. E essa, essa semana... O Petit é um dos mentores do programa. Sim, sim. É um dos mentores aqui desde que o programa começou. E essa semana é marcante, né? Uhum. É quinta-feira agora, aniversário da cidade, fez 14 anos do falecimento do meu pai. E é incrível, né? Como ele é lembrado assim. Até hoje a gente assusta, né, Rui? Todo dia, toda semana, alguém falando nele. No tempo de eleição, então, todos os dias, alguém lembrando uma história. E ou é história boa ou é história engraçada. Isso que deixa a gente tranquilo, né? Alguém vai começar a falar, tô tranquilo que vai vir coisa boa. Mas voltando, é um prazer conseguir ajudar esse grande evento. E como o Jorge falou, acho que não precisa de divulgação. É importante que nos bastidores a gente consegue ajudar e fazer com que o evento se torne grande. O Parque Tecnológico hoje, apesar da distância, né, a localização para os de fora não é muito boa, mas com toda a organização, com hoje com a tecnologia, né, o Waze, todo mundo vai chegar fácil. E a gente pensou em toda a estrutura, né, parte de alimentos, ali tem um local para 800 pessoas, que dá para você aumentar para 900, né? Depois mais um auditório de 300 pessoas. Então, em São José, infelizmente, o tamanho da cidade, né, de 700 mil habitantes, não ter mais de um lugar com essa estrutura, né? Nós temos lugares até maior que esse, mas não é auditório. Não é auditório. Até tinha adaptado uma estrutura, né, de um shopping, mas também fechou, né? Tá derrubando lá. Tá derrubando lá. Lá no Vale Sul. E ali também você teria que ter toda a estrutura na cadeira mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso também. Como o Cassiano Ricardo também, mas você tem que levar tudo. Lá você já tem a estrutura. Toda a estrutura pronta. Mas eu que dou parabéns para vocês aí e fico feliz de estarem presente lá dia 19 e 20. Eu tenho vários compromissos esse final de semana. Vou lá, corro para cá, corro para lá. Mas é essa vida agitada aí que faz bem e é bacana, porque a gente está numa função que precisa estar presente em vários lugares. Fernando, na revista que nós teremos uma revista no evento, né? Uma revista que será a primeira edição da revista, né? A revista Amigos. Nós colocamos lá na revista uma das reportagens falando que quando eu comuniquei ao Rui que nós queríamos fazer, eu lembrei que o Rui tinha, junto com o vereador Fernando Aloysio Petit, foram os responsáveis para dar o nome da área verde Chico Xavier que nós temos aqui em São José dos Campos. Sim, na primeira semana. E a primeira homenagem acontecida no Brasil para Chico Xavier. E lembrando que essa amizade com Chico Xavier, então, nós temos há muito e muito tempo. Então, Na revista tem muitas reportagens interessantes. A gente tem a reportagem lá do Vanderlei, da comunidade Maria João de Deus, que é linda mesmo. Vocês vão, tenho certeza que todos vão ficar emocionados em ver essa reportagem, essa matéria lá que nós fizemos sobre a comunidade Maria João de Deus, falando do Vanderlei, falando da família, falando de como foi fundada, falando das visitas que eles fizeram para Chico, falando do Helder, falando do seu Mendonça, tudo que estava envolvido ali. Roberto Carlos, não vamos falar? Né? Roberto Carlos foi o que eles ganharam as coisas lá também, né? Ajudou eles. Não, e tem outra, viu, Jorge? Na área verde Chico Xavier, nós temos que agradecer também ao prefeito daquela época, que era o Eduardo Cury, que ele chegou e falou, olha, eu tenho uma área espetacular para vocês, denominada Chico Xavier. E foi justamente ele que nos doou, foi Emanuel que fez, mas o Cury, que era secretário de governo, que apresentou para a gente aquela área de 7.400 metros quadrados em frente ao fórum. E não é ironia, não, do destino, não, né? Felicidade do destino que a pessoa que inaugurou a área verde Chico Xavier chamava-se Emanuel. Né? Sim. Você sabe que esse dia ficou muito... Eu coloquei no Facebook Live aí a foto, tá aparecendo a foto aí da área verde Chico Xavier, pra quem não conhece pelo Facebook Live, tá vendo agora a foto, né? Que é muito bonita, né? E nesse dia da inauguração foi muito bacana, porque o prefeito Emanuel Fernandes, ele foi à inauguração, né? Acompanhou todas as festividades, e ali tem duas passagens interessantes. Uma, primeira, ele é católico, mas ele falou que leu algumas obras na juventude dele, espírita, né? Então ele estava em casa, ali se sentindo em casa, e o governador Geraldo Alckmin, à época, estava esperando ele na Basílica, Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, e ele falou, não, primeiro vou atender o Aloysio Petit e o evento dele. A gente ficou muito emocionado com essa... Na verdade, realmente, né? Ele ficou até o final para sair correndo depois. É, que era uma missa devido à eleição do Geraldo Alckmin, né? Que tinha sido eleito, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Vamos lá, porque a gente precisa falar mais de segredos aqui. O Maurício falou que conseguiria falar cinco. Dois, né? Dois, não, né? Vai conseguir falar cinco. faz dois programas com o Maurício, não, domingo que vem. Ele vai ter seis que e seis. Continuando com os segredos, né? O outro programa, quando o Maurício vier agora. São 9:02. Vamos para o nosso intervalo comercial. Colocando a música aqui do Sérgio Santos agora. Chico e Jesus. Nós falamos de Chico, então... Chico e Jesus. Lembrando a todos que nós teremos hoje reunião lá no Paulo de Tarso. O pessoal que está escutando aí, que participa do grupo, hoje às 15 horas lá no Paulo de Tarso. Rodrigo quer falar alguma coisa ainda, né? Quero, deixa eu só passar um recadinho aqui. Você tem a... Só comentar, o Forcato entrou aqui, mandou um bom dia, amigos do Vivência. Ouvir falar de Jesus é mergulhar um pouco na sabedoria universal. Obrigado, Maurício. A Ivone Moreira, a Adriana Silva também. A Adriana Silva colocou o endereço lá da casa, que é a Avenida Rui Barbosa, número 1046, em Santana, lá da palestra que o Rui Barbosa, o Rui aqui, vai estar lá dando, o Centro Espírita Amor e Caridade, lá no SEAC. Tá? A Odete Milano entrou aqui também, Ivone Moreira. A Ludmila, ela mandou um bom dia, queridos amigos. O programa está excelente. Peço a vocês que divulguem a inauguração de mais um centro espírita na cidade de Jacareí, que é o Grupo Espírita Casa da Prece. Endereço, Rua Regina, número 253, Jardim Esper. Então fica na rua ao lado do Hospital Alvorada, em Jacareí. Iremos inaugurar no dia 16 de agosto, a quarta-feira, às 19h30. Aguardamos felizes e ansiosos a presença dos amigos. Grande abraço a todos. Legal, né? Mais uma casa espírita aí sendo inaugurada, mais um ponto de luz, que é o Grupo Espírita Casa da Prece, lá na Rua Regina, número 253, em Jacareí. Vamos prestigiar aí no dia 16 de agosto. Aqui no WhatsApp, a gente tem participação do Antônio Bessa, entrou, mandou mensagem. Wilson Giraldi falou, eu sou um espírito encarnado, maravilha divina em que Deus me deu um potencial muito grande para ser desenvolvido para que possa atingir a plenitude, cumprir minha missão de alma e evoluir. Legal, né? Isso aqui eu lembrei, depois eu comento para você, um livro que eu li que chama O Maior Vendedor do Mundo. É um livro muito legal que eu achei que era um... Eu achava que era um livro, assim, materialista, né, e tudo mais. No final, ele fala de Paulo de Tarso. Ogmandino, então, assim, tem uma das 10, né, um dos 10 pergaminhos, fala sobre o amor, que é um dos segredos. aqui muito também. Legal, muito legal. Depois a gente comenta mais sobre isso também, Maurício. O Ari, eu não vi a mensagem do Ari. Eu acho que é do Antônio Bessa aqui também, que mandou um bom dia. Em inglês, o verbo to be tem o sentido de ser e de estar. Portanto, o I am, eu sou, tem duplo significado. O uso do verbo é amplo, pode também significar temporário ou transitório. Como será que em inglês poderiam expressar essa diferença numa única frase? Tudo depende do contexto, mesmo em português. Aí, ó, a gente já tem uma coluna que fala de português lá no Vivência Espírita, né, do Antônio, que é muito legal, que é escrevendo o português bem, né, que é a arte de escrever bem, que é a coluna do Antônio. Vale a pena vocês entrarem aí no Vivência. O Antônio pode fazer uma coluna sobre a arte de escrever em inglês bem, ó. Legal. No Vivência Espírita não tem nada de inglês, não. É só português. Que nem o Master Mind. Então vamos lá para os comerciais, Jorge. Desculpa aí, pessoal. Brincadeira esse negócio de inglês, porque eu já tinha falado até com o Rodrigo para a gente criar algumas coisas em inglês também, para poder, porque o programa é no mundo todo e o inglês é língua universal. Agora, para os outros, para mim, universal é o português, né? O sotaque baiano. Ah, sotaque não tem problema. Sotaque pode ser de qualquer canto, mas se eu fosse viajar para outro país, eu sou igual a Ariano Suassuna. Se eu for viajar para outro país, o único país que eu vou no mundo, se eu for um dia, vai ser para Portugal, porque lá fala português, né? Os nordestinos são meio defeituosos assim mesmo, mas eu escuto o Ariano Suassuna, um dos maiores escritores do Brasil, que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Mas então, vou avisar nossos ouvintes que tem um par de convite para a peça Violeta na Janela, no sábado, dia 19, às 21 horas. Deixa eu falar a frase também da Dirce Moreira, da Vila Industrial, nossa amiga Dirce, está dizendo: a pessoa tem que assumir aquilo que é, assim como a profissão, assumir a personalidade. Abraços a todos. Viu, Jorge? Também nessa peça Violeta na Janela, quem é a artista principal é a Ana Rosa, que é da Globo. E nós estamos tendo também o apoio da Globo, né, Maurício? A Rede Globo também vai nos apoiar nessa peça, né? E nós com Mastermind, somos também patrocinadores da peça. É isso. Tem lá o Juca Pugliese, que é um grande amigo nosso, e a gente está participando aí nos bastidores com ele para viabilizar toda a parte técnica, o suporte para os 19 atores e mais o pessoal que trabalha, para que a peça seja realizada aqui com sucesso. E segundo informação do Juca, a Ana Rosa estará lá no evento visitando a gente lá, viu, Jorge? Legal. O que eu queria falar é que o Maurício também, o Mastermind também, está patrocinando a revista também, é um dos patrocinadores da revista também. Né, da revista Amigos. Daqui a pouco nós vamos falar o slogan que ganhou da revista, viu? O slogan vencedor aqui nós vamos falar. Vamos então para a música, Paulinho. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Data de muitos louvores no jardim do coração, onde crescem tantas flores, entre elas com carinho, de tantas quantas houver, colheremos a mais bela para Chico Xavier. Embora todos saibamos que dessa flor reluzente não guardará para si uma pétala somente, com com um sorriso nos lábios, nimbado de intensa luz, nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. Amanhã é 2 de abril, data de muitos louvores no jardim do coração, onde crescem tantas flores, dentre elas com carinho, de tantas quantas houver, colheremos a mais bela para Chico Xavier. Embora todos saibamos que dessa flor reluzente não guardará para si uma pétala somente, com um sorriso nos lábios, nimbado de intensa luz, nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. Com um sorriso nos lábios, nimbado de intensa luz, nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. Nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso grande companheiro, grande amigo Maurício Tomé, que é o diretor do Mastermind aqui em São José dos Campos. Não, é Mastermind, viu, Jorge? E falando sobre os 12 Segredos de Jesus, que é um livro do Robson Rodovalho e do Jamir Albuquerque, que são evangélicos, mas tem conteúdo muito interessante no livro Os 12 Passos, Os 12 Segredos de Jesus. E o terceiro segredo? Nós vamos pro momento. Ah, Footcomp. Ah, Footcomp não. É. A Foot Company já não existe mais. Não, né? Existe mais. Semana passada ele falou, vai ser difícil de gente ir para o momento Foot Company. Aí que eu vi o Maurício, a imagem dele é do Foot Company, né? Não, agora você tem que mudar. Tem que mudar, agora é Mastermind. Isso. Momento Mastermind. Daqui a pouco a gente pode criar o momento Mastermind. Então nós vamos agora para o nosso momento Gigavale com... com a mensagem de Jesus e os dias de hoje, que está no Momento Espírita número 21. Lembrando, se vocês quiserem adquirir o CD do Momento Espírita, basta comparecer à Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista, e adquirir lá seus CDs do Momento Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas, faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito,

como a gente coloca em termos dos segredos de Jesus, aquilo só vai ficar simples, claro, para aqueles que têm um olhar espiritual para as coisas. Eu mesmo que convivo, já que foi falado de materialismo aí, eu trabalho, minha vida profissional é ajudar as pessoas a prosperarem, e eu estou aqui em uma outra frente que também é na colaboração para ajudar as pessoas na visão espiritual. Mas também a prosperarem também, não tem problema, né? Sim. Então, assim, eu não entendo que uma coisa exclui a outra, né? Estudei, como eu falei para o Rodrigo um tempo atrás, estudei todos os livros que falam sobre dinheiro dentro da doutrina espírita, para entender isso, inclusive. E eu vim de uma família que apesar da minha mãe ser muito católica, por exemplo, meu pai ele tem dificuldade enorme com espiritualidade, muito materialista, por exemplo. E a gente convive com muitas pessoas que são assim, que aprendem que o poder está no que você tem, não no que você é. Por isso que, apesar da simplicidade da mensagem de Jesus, quando os corações estão endurecidos, envoltos nesses apegos que são temporários, a dificuldade de enxergar esses segredos é enorme. Sim. Por isso que é um segredo, não chega, não toca. Mas é atemporal. Como também é atemporal o tempo, né? Nós somos viajores, temos várias jornadas, né? Várias vidas. Em algum momento, cada um de nós vai ter um ponto de virada, um ponto de ruptura e transformação, onde as dores, provavelmente a maior parte das pessoas são assim, através de uma dor ou de dores, ela vai perceber que tudo isso é efêmero e que existe realmente algo maior, algo que transcende essas coisas, que é essa espiritualidade que Jesus nos traz. É uma coisa simples e é atemporal. Então, foi colocado, porque nos dias de hoje, fez uma comparação, a humanidade era mais embrutecida, mas continua com vícios, continua com as vaidades, continua com a maledicência, continua com as guerras, ou seja, só mudou o jeito de fazer. Está mais evoluído, eu não tenho aquele olhar pessimista, muitas pessoas, mesmo dentro da doutrina, escutam e falam, gente, nossa, esse mundo está perdido, porque é fim dos tempos. Poxa vida, quando a gente lê os livros de história e vê aquelas barbaridades do passado, será que não melhorou? Não é possível, lógico que melhorou. Mas é isso, nós ainda temos um planeta doente do coração. As pessoas ainda têm muita dificuldade, boa parte. Por isso, nós que já de alguma forma despertamos, nós estamos juntos de Jesus numa missão, que é levar esses segredos, esse evangelho, essa boa nova na nossa vida e dentro do possível, dentro dos nossos talentos. Um é com a música, outro é com palestra, alguém é com passe, sabe? Cada um tem um papel, ninguém é mais importante. Sim. Mas é levar de forma essa vivência, não é nem o conhecimento, porque o conhecimento não transforma. Uma coisa que eu aprendi no Mastermind é, conheço pessoas sensacionais em termos de conhecimento, sabe tudo, mas não sabe transformar aquilo em benefício para o outro. No livro do Jorge, que ele vai falar daqui a pouco, nas trilhas de André Luiz, tem uma passagem, tem uma frase que eu achei linda, que eu inclusive trouxe para nós, está dizendo aqui, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. É isso aí, tá dito. Mas, Fernando, você gostaria de falar alguma coisinha? Eu gostei de uma passagem ali específica que o narrador fala que a gente fica esperando o Salvador da Pátria, né? E logo após fala que cada indivíduo é a luz do mundo. E sim, a gente não precisa esperar o Salvador da Pátria, né? Já a gente comentou do Emanuel Fernandes, nosso ex-prefeito em São José dos Campos, que ele falava muito isso, né? Não existe Salvador da Pátria, né? É um conjunto. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A gente fala muito de política, né? Política se fala muito disso, mas em qualquer situação, qualquer segmento, né? Você fica muito omisso, você na prática você não faz nada para que dê certo as ações. Isso é muito importante. Eu acho que eu comecei a ler um livro nesse feriado de um grande empresário do Brasil. Ele fala no começo assim, se eu conseguir chegar onde eu cheguei, você que está lendo esse livro também. Cada indivíduo consegue ter o sucesso e é prosperar. Prosperar sendo honesto e fazendo bem às pessoas. É, e onde as pessoas não participam, então aparecem os salvadores da pátria, porque eles vêm com aquela conversa fiada, aquela ilusão, e a gente entra nela por falta de conhecimento, né? E o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Vamos encerrando então, Jorge? Vamos. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós estamos aqui com Maurício Tomé, que é um dos diretores do Mastermind aqui em São José dos Campos, falando sobre os 12 segredos de Jesus. Falamos em dois, né? Dois. Vamos para o terceiro, então, Maurício. Isso, deixa a gente, desculpa, Maurício, só para a gente encerrar aqui, para passar para você, porque senão não dá tempo de falar nem três, né? Hoje dá tempo de terminar 10 minutos mais cedo. Vai ter jogo. É, a Fernanda aqui da Casa da Marcela entrou para opinar também, né? Ela coloca assim: diria que sou privilegiada, pois tenho uma família que valorizo muito e tenho muitos amigos maravilhosos. Então, sou feliz. Também me sinto feliz por ter fé e ter esperança. Então, eu sou feliz. Eu também sou uma pessoa que sempre fala que eu sou feliz. Nunca falei na minha vida ao contrário. Sempre falei. Pode. Ah, mas você está passando por uma dificuldade danada. Eu falei, mas sou feliz assim mesmo. Não tem problema não. Vamos lá. É, nós tínhamos um amigo passando a dificuldade. Tudo que você falava com ele é maravilhoso. Né? Tudo maravilhoso. Que era o nosso amigo Everaldo, que perdeu a esposa faz uns 10 dias, né, que ele perdeu a querida esposa dele, Dona Neite. E a Anelisa entrou aqui, mandou um bom dia, quero participar do sorteio do teatro. O Ari Rangel mandou um bom dia, nosso irmão Ari. Queridos irmãos vivencianos, excelente Maurício Tomé, muito a nos ensinar. Glória à vida. Obrigado a todos pelo excelente programa e bom domingo. O Edson Barbosa, médio lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, também tem o programa na Rádio Mundial, todas as quartas-feiras, 15h30, agora falei certo. Teve na televisão também, então a... Muito legal a participação dele lá no programa do RV, né? Muito exatamente, foi muito legal na Rede Brasil. Porque conseguiu falar, né? Porque é difícil quando a gente vai para... Tem um monte de programa aí que chega aí e ninguém fala nada, só os outros que falam. Chega lá só o apresentador que fala, né? E aí nesse aí chega lá e deixaram o Edson falar, ele expôs um monte de coisa legal. Fez até propaganda do encontro do Chico, dos amigos do Chico. Teve os últimos 5 minutos lá que ele podia falar, ele já divulgou o evento também do Chico. Muito legal. Temos que divulgar mesmo, né? Exatamente. E mais importante, né? É você ir para a televisão para falar sobre mediunidade, divulgar o espiritismo, né? Não é uma oportunidade que a gente tem, que existe todo dia, né? É bom não desperdiçar. E o Edson mandou: bom dia a todos, irmãos. Grande abraço ao Maurício Tomé. Obrigado pelo excelente tema de hoje. Abraço a todos. E só queria falar uma coisa importante também. A Ludmilla, ela divulgou, pediu para divulgar sobre uma ajuda, né? A uma pessoa, um filho, que uma amiga dela, que tem o Luiz Vinícius, tem 21 anos, que está com uma doença chamada anemia aplástica e está precisando de doação de medula, né? Então a mãe do rapaz trabalha no Centro Espírita Paulo Ortiz, lá de Jacareí, e doadores, quem quiser, quem puder, entrar em contato lá no número 12 981 01 8686. Então ele está lá na fila, né, para doação, e eu vou até divulgar esse texto aqui no Vivência, no WhatsApp do Vivência aqui também, para o pessoal que está na Santa Casa de São José dos Campos. Então, vamos então dando continuidade. Vamos, senão nós vamos ficar aquele, igual aquele, só a gente que fala e o convidado não fala nada. Só mais uma coisa importante. Só uma coisa importante. A Dolly Cassal mandou um beijo para a Dora, que deve ligar aí daqui a pouco, né? Então, o Cláudio Yudi, lá de Uberaba, também mandou um bom dia a todos, e que em agosto estarão aqui participando do evento. Vamos lá então, Maurício. O terceiro segredo de Jesus. Para a gente culminar nele, vamos lembrar aquele momento que Jesus também está ali, já nos seus últimos dias, né, da tarefa planetária, e ele chama Pedro, Tiago e João para subirem um monte. Esses momentos para Jesus sempre foram especiais, né? É simbólico subir ao monte, né? Isso... de uma forma figurada, é sempre quando a gente precisa entrar em conexão, nós temos que nos elevar. Então, o sentido de subir na montanha, e lá Jesus senta com eles, faz uma fogueira, eles vão ter a refeição, à parte dos outros discípulos, né? Os apóstolos, os outros estavam lá embaixo. E eles estavam querendo saber o que, que eles estavam fazendo ali, né? Jesus fala, olha, hoje vai vir mais uma situação aqui para vocês, vamos entrar em conexão. Estou falando aqui com as minhas palavras, ok? Uhum. Mas o que, que acontece depois de um tempo? Eles adormecem. Quando eles acordam, né, com estalo, Jesus está naquele momento da transfiguração. Está lá Moisés, Elias, orientando Jesus nos seus últimos momentos, recebendo ali as orientações finais. Eles que não conheceram Moisés e Elias, reconheceram Moisés e Elias. E Jesus resplandecente, mesmo com aquela luz toda, identificando Jesus, entraram em êxtase, claro. E depois dessa manifestação, Jesus está ali do lado deles, eles ficam, olham para Jesus, né? E aí Pedro fala, nossa, mas isso aqui foi tão magnífico, que até em glória a gente voltar para o mundo. Vamos fazer 3 tendas aqui em homenagem, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus, né? Jesus, não, a gente não vai fazer essas tendas, nós vamos levar uma missão adiante, não é para fazer tenda aqui. Eles ainda estavam presos nessas coisas. Jesus continuava ensinando, mas ensinando com o tempo, com a vivência, não de forma objetiva, né? E eles voltaram para o acampamento, só que Jesus falou, olha, o que vocês viram aqui, vocês só vão revelar depois dos acontecimentos. Ou seja, não era para revelar para os outros apóstolos, era só os 3 que faziam parte daquilo. Quando a gente tem coisas assim muito elevadas, tarefas grandes, nós não podemos contar com a multidão de pessoas. Hoje em dia, para você reconhecer pessoas que estão realmente dentro de uma sintonia com você, você tem que prestar atenção nas atitudes. Uma coisa que eu aprendi na vida, com esses sofrimentos que eu passei, aprendi pelo sofrimento, o quanto é importante você saber fazer aliança de mentes. Então Jesus, ele escolheu os 12 que estavam ali, mas não eram os 12 prontos para aquele momento, só 3 estavam prontos. E ainda assim, Pedro ainda depois negou 3 vezes. Só depois que Pedro realmente se fortaleceu, que foi aquele momento que Jesus aparece. Lá, já depois de ter aparecido depois da cruz, na praia lá na Galileia, que Pedro vê alguém lá na praia falando, joga a rede para cá, que vocês vão conseguir peixe. E na hora que joga a rede, o barco já fica penso, né? Porque já enche de peixe na hora, ele já falou, é Jesus. Eles vão para a praia, não falam nada para aquele homem, o homem fala, ué, o que foi? Não tem o que comer? Aí eles preparam peixe, comem o peixe. Aí Jesus chama Pedro de canto e pergunta assim para Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro responde, sim, claro que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Passa um tempinho aquele silêncio, né, de reflexão. Jesus, Pedro, tu me amas? Pedro já, puxa vida. Outra vez? De novo? É claro que te amo, mestre. Então, traga as minhas ovelhas ao redil. Passa um tempinho, Jesus, Pedro, tu me amas? Porque depois de tudo isso, a gente realmente tem que ser testado na nossa vontade. Você está pronto mesmo, Pedro? Tu me amas mesmo, Pedro? Traga as ovelhas ao redil. Então, assim, nós temos que entender e saber fazer essas alianças. E quando a gente está em aliança, quando nós fazemos uma comunidade forte, não precisa ser uma comunidade grande. Uma casa espírita é isso, não é? As novas frentes, novas casas surgem como? Não é uma multidão de pessoas que forma uma casa espírita nova. É um grupo. Esse grupo tem que ter um objetivo em comum e trabalhar em espírito de harmonia. Isso é uma aliança. Isso é fazer um trabalho em conjunto. Então, O terceiro segredo é saber fazer uma aliança de mentes, montar uma coesão de grupo. E Jesus, por ter feito isso muito bem feito, a mensagem dele, que não foi escrita por ele, e sim por outros, trouxe a mensagem até nós. Então é um tipo de liderança, um tipo de ensinamento, dentro de uma simplicidade, num grau tamanho. Por quê? Porque essa aliança foi muito bem costurada. Depois de todos esses acontecimentos, ele se certificou agora, depois de tudo isso, vocês estão prontos? Tu me amas? Agora então é a vez de vocês, porque eu vou subir para outra esfera espiritual e vocês vão continuar a realização de todo esse ensinamento aqui na Terra. Então assim, nós, como é que estão os nossos projetos? Por exemplo, eu lembro muito bem quando o Alamar ainda estava vivo, quando se começou a falar em trazer um grande evento aqui para São José. O Jorge, o seu Rui, Rodrigo, todo mundo aqui viu o nascimento dessa história. E hoje nós estamos prestes a ver um evento gigante, que é o maior evento espírita anual, que é a reunião dos amigos de Chico Xavier. Por quê? Porque houve uma aliança de mentes, uma aliança de vontades. Quando se existe coesão, espírito de harmonia, nós somos capazes de fazer muita coisa. E eu não estou fazendo parte do projeto com vocês, mas eu sei que vocês fizeram uma aliança de mentes. É, isso é uma força, isso é o que faz a gente saber que quando a gente tem boa vontade, sabe montar uma aliança, nós podemos muito mais do que pensamos. Onde a soma de 1 mais 1 não dá 2, a soma de 1 mais 1 pode dar 20. Porque o resultado dessa aliança é muito mais forte do que cada um de nós individualmente. É isso. E nós já fomos alertados, viu, Maurício? Que depois desse evento o espiritismo aqui em São José vai crescer muito e que nós precisamos estar preparados, as nossas casas preparadas para a quantidade de pessoas que virão em busca de orientações e de ensinamentos. O Ademir lá do Jardim das Indústrias, viu, Jorge, manda abraço para todos e deseja um bom domingo. O programa está ótimo. Ademir, tudo de bom para você e continue nos prestigiando. A Regina Vilhena está adorando as explicações do Maurício e envio um abraço a todos. Para você também, obrigado. Regina. Obrigado. Olha só, Rui, nós estamos na correria já, hein? É. Olha, e o Fernando. Fernando, você conversou um pouquinho, mas às vezes quando você vem aqui, você tem algum recado para passar para a gente. Passa logo aí, porque senão daqui a pouco a gente tem que fechar aqui. Porque hoje o Timão vai jogar, não é? É o São José. O São José, né? Lógico. O Timão é o São José. Uhum. Não, na verdade eu tenho alguns assuntos para falar, mas eu volto aqui. E eu queria ouvir bastante o Maurício. O Maurício, ele consegue... poucas as pessoas que eu conheço conseguem falar por muito tempo e ser compreendido, né? Ele acaba fazendo um resumo e a gente aprende muito. Eu vim aqui ter um aprendizado hoje, um pouquinho mais, né? Outro dia eu estive em Caçapava, eu e o Rui, quarta-feira à noite, 8 horas da noite, tivemos a palestra do Maurício em Caçapava, do Mastermind, e ali me alertou em alguns assuntos que ainda eu sou deficitário, né, no dia a dia. E a gente coloca em prática, tenta colocar em prática. No final ele faz uma dinâmica lá para fazer um círculo nas ações, né? O meu não saiu uma roda, deveria ser uma roda, né? Eu já estrago aqui que eu vou fazer dinâmica com ele. Mas ali eu aprendi um pouquinho mais no dia a dia. Eu acho que todo dia é dia de aprender. E hoje eu tô tirando esse proveito ao vivo aqui. E eu aproveitar para despedir, já que eu sei que tá demorando. Um bom domingo a todos aí, uma ótima semana. Fernando, obrigado pela sua presença. O programa é seu também, você sabe disso. Quando a gente fala que assim, o programa é seu também, dá a impressão que a gente está fazendo média com o Fernando. Negativo, é seu porque ele está desde o começo do Vivência Espírita e era apresentador. Quer dizer, ele era o técnico, né? Que desligava tudo, tirava a rádio fora do ar, essas coisas tudo, né? Essa ficou na história do programa Vivência Espírita. Então... Não pode esquecer, foi o chefe que eu tirei. Eu, Rui e o Jorge ficaram suando lá. Falou, pô, já que tem que tirar alguém do ar, vou logo tirar logo quem é o cara mais importante do mundo, né? Que era o diretor-geral da rádio. Né? Mas o Fernando, desde de 2004, que começou a fazer o programa junto conosco, por isso que a gente fala que o programa também... E ele faz parte da equipe do programa. E ele só saiu justamente por causa da campanha eleitoral, né, Jorge? Uh-huh. Exatamente. Nós vamos, olha só, já são 9 horas e 44 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, Rodrigo, anunciar o nosso ganhador. A gente pega os dados e já anuncia para ele offline, né, depois. E depois, já semana que vem, anuncia aqui oficialmente, né? A pessoa que ganhou o slogan, porque, nossa, foi difícil. Teve gente que estava empatado, teve gente isso, foi tendo que sair para poder dar o slogan, né? É. Uhum. Vamos deixar mais em suspense mais um pouco, né, Rui? É, deixa para o domingo que vem. Senão a gente tem que fazer um away, tá muito em cima da hora aqui para fazer. Deixar para, né, domingo que vem, né? É, domingo que vem vem o Eurípides aqui com a gente. Isso, então é um cara muito importante, a gente pode falar de outras coisas, né? Oh. Eu sei que ele não está escutando, por isso que eu estou falando aqui, porque quando ele chegar aqui, eu acho que é o melhor cara do mundo. Ele está curtindo o feriado lá em Campos Jordão. Eurípides de Castro Júnior. E esse aqui é espírita mesmo, porque esse... até o nome, já botaram o nome de Eurípides por causa do Eurípides Mazanufo, né? É. Colocaram o nome dele por causa disso também. Vamos lá para os nossos aniversariantes de hoje. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações, tudo de bom para vocês, né? Agora nós vamos para os nossos sorteados. Olha só, nós vamos sortear o sorteio é um par de convites para o Violetas na Janela, né? É, para sábado, no sábado às 21 horas. No sábado às 21 horas, no dia 19, né? Então nós teremos lá um par de convite, e o Rodrigo sorteou que quem ganhou o par de convite foi a Fernanda Cassal de Jacareí. Ela que ganhou o par de convites, então depois a gente fala, entra em contato para poder... Quando é que nós vamos passar? Vai estar escrito lá na porta, Rui? Quando ela for ver a peça, já estará reservado o nome, convite no dela. O nome lá, né? Fernanda então, Cassal e o esposo, Cassal, né? É, o esposo ou quem ela quiser levar, né? É, aí nós temos agora o outro sorteado, foi do livro. Quem ganhou o livro lá da livraria Casa do Caminho, né? A Ana Elisa Melo de Souza, que ganhou o livro da livraria Casa do Caminho, né? Pode comparecer a partir de amanhã, às 13h30, lá na livraria Casa do Caminho, pegar o seu livro lá com o nosso irmão Mário Vinhas, que o Rui já deixa lá especial reservado para você, viu, Anelisa? Um grande abraço a todos, não vamos falar mais, que a gente já tem que entregar o programa agora. Nós lançamos o livro aí nas trilhas de André Luiz, e a semana que vem a gente comenta muito mais, já chegou o livro, e nós vamos fazer o lançamento dia 11 de agosto, lá na AME. Sexta-feira. Dia 11 de agosto, sexta-feira. E aproveitaremos também, Rui, para fazer o credenciamento das pessoas. As pessoas já vão pegar o crachá lá. Principalmente o pessoal de São José dos Campos aqui, quem está perto, já pega o crachá lá para não precisar se credenciar no dia 19 lá e ficar na fila, essas coisas. Então, o pessoal já pode ir lá na AME. Nós vamos fazer lá uns pastéis lá mais cedo também, começar a partir das 5 horas da tarde. E depois a gente faz a palestra do lançamento do livro, mais tarde, né? E o pessoal já se credencia também, para deixar a equipe preparadinha lá para a gente fazer isso. Então, as camisetas também serão distribuídas nesse dia, não? Não, camiseta não. Camiseta é para venda, né? Então a gente pode deixar até lá para venda, porque a camiseta é para venda. Não, estou dizendo a camiseta dos trabalhadores. Não, mas aí é conosco, os trabalhadores, né? É. Hoje a gente já combina sobre isso. Hoje tem reunião dos trabalhadores. Bom dia a todos. Agradecer a participação de todos vocês que entraram aqui no Facebook, na Rádio Online Vivência Espírita. Pedir desculpa aqui para quem eu não consegui ler as mensagens. O Ed Moreno entrou aqui, mandou um bom dia. Solange Guedes, a Ieda Bastos, a Solange, o Aécio César mandou uma mensagem aqui também. A Sônia Santos, que esteve com a gente. E todos vocês que entraram, contribuíram e participaram aqui com a gente. E convidar até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui. Nós agradecemos pela visita e também trabalhando aqui conosco, do Roberto James, da Camila, da Graça, do Paulinho na técnica e do Fernando Petit, que está aqui conosco também, que já se despediu também do programa. E vamos passar para o Maurício para suas considerações finais e também para uma pequena prece de encerramento do nosso programa no dia de hoje. É sempre uma alegria poder estar com os amigos queridos e junto com todo mundo que está em casa, no carro, na internet, que nós somos uma comunidade na busca de nos ligar cada vez mais, né, nesses ensinamentos que a gente aí esteve discutindo hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos ter que voltar aqui umas 50 vezes para terminar os 12. Pode me convidar. Vamos lá. Agradecemos mais uma vez pela manhã desse domingo, onde